difícil voltar e encarar meu passado. Quantos erros eu cometi, e ainda assim tu me amas. Confronta-me, restaura-me, vem e muda o meu nome, e envergonhado eu nunca mais serei. Peniel, eu tenho visto o Senhor. Peniel, tenho lutado com Deus. Vou morrer pra mim mesmo e mudar minha história pra sempre. Peniel, saio daqui vencedor. Peniel, levo essa marca em mim, pois estive face a face com Deus. Como é difícil voltar e encarar meu passado. Quantos erros eu cometi, e ainda assim